Tá cruzando 100. Atingiu 150, 6320. Você foi instruído a descer via. Desce via. 3834, autorizado nível 370 para Fortaleza. Upper Zulu 19, aerovia. Após a decolagem da cabeceira 28, curva à direita, saída Momo, transição frote. Transponder ao 5522, controle em 119, decimal 80, corteja. Fortaleza 370, Upper Zulu 19, decola da 28, curva à direita, Momo frote 5522, 195, controle de saída 3834. Correto, 3834, chama pronto para o push e acionamento. 3834. Solo 3192 da Tânia e Bruno. 3192 vai manter a posição antes da Juliette, ok? Aguardando. Manter a posição antes da Juliette, 3192. Salvador, é o TAN 3566, centro de informação ativo, gentileza. O 2190 para Aracaju. 190 para Aracaju, será coordenada? Aguarde para a cópia, o 3566. Para o táxi, o TAN 3173, POB de 77, 4 horas e 20 de autonomia, Altaina Galeão. Chegando agora para a Brasília. Chegando em Londres. Cruzar o PAT 3 e após retorna para a Alfa. Quando o próximo da cabeceira 28, chame a torre 183. O QNH é 1013, tem um voo, uma boa tarde, TAN 3173. Juliette, parte 3, controlando por esse, após ingresso novamente na Alfa, pode esperar 28, chama 283, muito bom final de semana. Qual nível? 390, ou se tiver aí, 600. Ok, será coordenado 39, aguarde para a cota. Guardando. Fala, Salvador, boa tarde, é o Gol 924. Gente da UIS para Maceió 350. 924, boa tarde, aguarde 350, Maceió. Guardo, 924. Para Texas, o 4089 com 97 a bordo, trimite 4 horas e 15, atorando o Confins. 97, confirma. Confirma. Ok, tá livre táxi seguindo o Gol via pátio 3, Kilo e Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando pronto, a torre 183 para decolagem. Tem um bom voo, uma boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, sente, prossegue táxi de ponto de espera 28 via pátio 3, Kilo e Alfa. Quando pronto, 183 com a torre. Poderia só confirmar a posição do tráfego da Gol? O Gol no 806 no portão 7, mantém a posição, já iniciou o pushback. Vai manter a posição, 806. Então manter a posição, aguarde nova autorização para o push, ok? Aguarda. O azul pode prosseguir, o senhor é o número 1, ok? Vai seguir é o TAN, que está no parte 3. Ok, gente, azul 4089, prossegue pela parte 3, quilo de alfa, seguindo o TAN. O Gol no 328, após o azul que está livrando o parte, o senhor ingressa via Juliette para o portão 09. Após o azul, Juliette, portão 9, Gol no 328. Salve, Salvador, web 6702, que prona deu. 6702, dê passagem ao TAN, que está taxiando pelo parte 3, após o seu ingresso na Alfa e chame antes da Juliette. Dá passagem ao TAN, após Alfa e chame antes da Juliette, web 6702. O TAN 3192 vai seguir na Alfa até a Índia, para o portão 02. Alfa, Índia ou 02, é o 3192 da TAN. Fala, Salvador, TAN 3661. 3661, prossiga. Coordenação 220, Leos. 220, Leos, qual horário do seu plano? 52. Ok, o 52 será checado, aguarde um instante, o TAN 3661. Aguardando. Ah, 92, segue o Gol, né? 3192, afirmativo, o Gol vai ingressar no pátio via Juliette, o senhor ingressa via Índia pro 02, ok? Ah, ok, então. Webjet 6702 está autorizado a ingressar na Alfa e chamar antes da Juliette, ok? Alfa antes da Juliette 6702 ingressando. 06 está pronto no site. 806, coordene com a equipe de solo. A aeronave da companhia vai ingressar no pátio em alguns instantes. Assim que a mesma estiver liberada, a retaguarda está livre. Seu puxa acionamento, chama para o táxi. A aeronave da companhia está livre, chama para o táxi. Para pushback acionamento, por favor. 6721, aguarde um instante, ok? A aeronave da companhia vai ingressar para o 07 após ser autorizado. Aguarde. Muito bem, aguardando. Muito obrigado. Boa tarde, 3173, autorizado a alinhar e decolar da pista 28. O vento é de 230 graus com 13 nós. Ali decola, 3173. 4, boa tarde. Galeão, qual nível? 380, 394. 380 será coordenada, aguarde, é o número 5 para a cota, ok? Tá livre, puxa acionamento, a aeronave da companhia está acionando agora à sua esquerda. Tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi. 5 mil de visibilidade. Formará VLS, 6320. Aron ou Melim? Ok, obrigado, 924. Gol 600, já teria nossa atualização. Guarda o número 2 para a conta. Ok, pode adiantar a saída? Aro 11 e para, ok? Aguarde. Ok. O gol no 806, já terminou o pushback? Afirmo. Ok, vou autorizar o Webjet a ingressar para o portão 07, ok? Coordenando com a equipe de solo, ingresso do Webjet para o portão 07. Ele vai ingressar, contato. Quer que ele empurre um pouco mais para trás? Se possível, afirmativo, grato. Ah. O Webjet 6702 está livre do seu ingresso, vem Juliette para o 07, atento ao gol que terminou de puxar no mesmo portão, e deixará liberado seu ingresso, ok? Gol passa aí para o 07, a gente? Não, o 6702, o gol do 07 está terminando o puxo dele, está livre o seu ingresso, ele vai deixar liberado o seu ingresso, ok? É, o trator dele já saiu, tô perguntando pra ele se eu consigo passar ali. Solo Salvador Azul 4089. Atrás, eu tinha acabado de remover o trator já. Será que o Webjet consegue entrar no site aqui? Ok, nós não temos visão da área, então o 6702 aguarda o instante na posição, o gol vai taxiar, após será autorizado seu ingresso, ok? Solo Salvador Azul 4089. 4089, prossiga. Forma que tem três pessoas correndo sobre a pista, ok? Ok, três pessoas correndo sobre a pista, ciente. Oscar, Juliette, aguarde, Deus. Apenas cumprimentando, nós estamos cruzando aqui do lado esquerdo ali para aquele outro lado da pista ali, daquele grupo de casa ali. E cruzando a pista em direção à Alfa ou em direção ao lado de Lauro de Freitas aí? Não, cruzaram a Alfa, cruzaram a pista, agora estão subindo aquele canteiro de areia ali. Ok, ciente. Para o táxi, gol 806, 172 a bordo, alternando Recife, 2 horas e 40. Uno 806 está livre, prosseguir via pátio 3, quilo alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando pronto, atua 18-3 para decolar. Então, vovô, uma boa tarde, no 806. Pátio 3, quilo alfa e Golf, ponto espera 18-3, uma boa tarde. O 6702, então, atento aí, o Gol vai taxiar à sua frente após o seu ingresso via Juliette para o portão 07, grato pela espera. Pois não, companheiro. Mantém posição até a passagem do Gol e após prossegue para o 07, agilizando para liberar o portão 6 do nosso colega. Ok. O 6721 vai, assim que a aeronave da companhia passar a sua retaguarda ingressando no pátio, está livre seu push e chama para o táxi. Após a passagem da, nossa, da aeronave da companhia na retaguarda, ligue pushback em acionamento, chama na táxi, vai bilhete 6721. TAN 3566 na escuta para cópia. Para cópia, TAN 3566. 3566, está autorizado 190 Aracaju pela Golf 677. Decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é o 5517 e o controle em 1980, cortejo. Autorizado 90, Golf 677, decola da 28, curva à direita, Aron Melim, 1985517, o TAN 3566 vai chamar quando pronto. Correto, chama para o push, o 3566. Gol no 600, na escuta, para cópia. Copia. Gol no 600, está autorizado nível 390 pela Upper Zulu 10 até Natal. Decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Zipa. Transponder é o 5525, controle em 1980, cortejo. Natal, nível 390, Upper Zulu 10, aerovia, decola 28, curva direita, Aron, Zipa, saída 5525, transponder 198, controle, Gol 600. Correto, no 600, chama para o push, acionamento. Chamará. Gol no 806, na escuta do solo. 806. Mantém a posição ainda antes do ingresso naquilo, devido à aeronave, devido à viatura da Infraero que está ingressando na pista para verificar a presença de pessoas na pista, ok? Então mantém a posição no pátio 3 antes daquilo. Você vai aguardar no pátio 3 antes daquilo, foi estar bem. Salvador, já teria autorização do TAN 3661? 3661 ainda não, aguarde o instante para a cópia, em coordenação, ok? Ok, aguardando. O Gol 1924 na escuta para a cópia? É só escuta. 1924 autorizado Maceió, nível 350 pela Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. Transponder é o 5526, o controle opera em 119.80, cortejo. Autorizado 350, Maceió, via Peruísque 58, decola da 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é 5526, controle 18.8, desculpa, controle 19.8, o Gol 924. Correto, Gol no 924, chame pronto para o push e acionamento. Está pronto para o push e acionamento agora, o Gol 924, no gate 3. Ok, mantém a posição então, aguardando, a aeronave da TAN está puxada a sua retaguarda, aguarde. Aguardando, 924. Adivite o Edson Passear. Gente, aguarde uma centena em coordenação nesse momento para Eliel, aguarde. Controle 6320. Prossiga. Tá liberado já? Não, quando liberar eu lhe informo. Zero, previsão de mais 5 minutos para a liberação. 5 minutos? 5 minutos. Solo Salvador, Gol 394. Solo 394, aguarde para a copa. 03 a bordo, autonomia 0350, alterna Teresina. Está pensando que o controle já era fazer, né? Eu só para informar que também não pode ficar esperando muito aqui que está entrando e vai complicar a sua operação aqui. Positivo. Sobre o táxi via cruzando, contornando essa ilha aqui à sua direita, o senhor vai ingressar no pátio 3 e chamar na táxi Equilo para ingresso na Alfa novamente, ok? Ok, contorna essa ilha, retorna ao pátio 3 e chama na Equilo para ingresso na Alfa. Ah, ok. Então está operando normal, 28. Isso, pista normal. Ok, obrigado. 6220, companhia. O Azul 4089 autorizado a alinhar e decolar da pista 28. O vento é de 220 graus com 1 no 0 nós, 220 com 10. Ok, obrigado. Vai alinhar e decolar a pista 28. Chame na Pax Equilo, ok? Pátio 3, seguindo a aeronave da TAM, confirme. Afirmativo, tem um TAM aqui contornando aqui a ilha na Índia. Confirmando, vai ingressar no pátio 3 e chame naquilo, ok? O TAM 3834, prossiga na Alfa, chame antes da táxi Equilo. Ok, agora mudou o 34, prossegue na táxi Alfa, antes da táxi Equilo, 3834. O Gol no 806 está livre, ingresso na Alfa até a táxi Golf, quando lá, chame a torre 183 para a decolagem. Alfa, teu ponto de espera, chama a torre 183, vamos botar. Pátio 3, chama antes daquilo, Evjet 6721. 6721, confirmando, vai seguir o TAM na Alfa mesmo, ok? Prossiga Juliette, Alfa, o TAM é o número 1, é sua frente. Juliette, Alfa, seguindo o TAM, o Evjet 6721. Quando na Golf, para a decolagem, chame a torre 183, grato pela espera, tem um bom voo, uma boa tarde, 6721. Quando na Golf, torre 183, boa tarde, obrigado, bom final de semana, o Evjet 6721. Qual é o TAM 3566 para o back acionamento no 4? 3566, aguarde, é o número 2 no setor, ok? Aeronave da Gol no portão 3 será autorizada, aguarde. É, aguardo. O Gol no 3, corrijo, no 924 no portão 3, está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Chamarei para o táxi, 924. Tosca, Juliette, na escuta, para cópia. Oscar, Oscar Juliette, autorizado uma centena para Ilhéus pela Golf 677. Decola da 28, curva à esquerda, saída coral. Transponder é o 0263, o controle 198, cotejo. Ok, está autorizado então pela 17, mantém curva à direita após a decolagem, saída coral. Está no pátio 5, é isso? Confirma. Ok, então completa o cotejamento, Oscar, Oscar Juliette. É o 0263 o transponder. Afirmativo, está livre acionamento, no 0 no 3 é o ajuste para o táxi, chame a torre 283, tem um movô, grato pela espera, boa tarde. Torre Salvador, Oceania 6320, 4 milhas do externo. 6320, continue a aproximação, informe quando visual com a 28, informa agora chuva moderada, o teto está em torno de 600 pés e a visibilidade em torno de 3 mil metros. Informe visual. Informará visual 6320. Visado 220 para Ilhéus, Golfinho 77, Gole, Val Coral, Transpone 5530, saída 198, está 3661. 3661, correto, chama o prontuário, puxa acionamento. Vai chamar, tá, 3661. Paulo Gol 600, posição 8, para pushback acionamento. Tá livre, puxa acionamento no 600, chama para o táxi. Chamará 600. O Gol no 394, na escuta, para cópia. Prossigam, 394. O no 394, tá autorizado, Galeão, nível 380, Upper Zulu 14 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. E após prossegue conforme a rota apresentada no plano de voo. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e Sagaz. Transponder é o 5527, o controle 1980. Conteja. 394, Galeão 380, 3-1 4 até Toquinha, aposta Peralfa 317, rota do plano de voo. Decola 28, curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, aciona 5527, controle 1198, o voo 394. Só uma correção, a saída será Gole, Eval, Krat, ok? Na posição Krat, intercepta o Zulu 14. Gole, Eval, Krat, intercepta o Zulu 14. Está pronto para o pushback acionamento do gate over com o 394. Está livre, puxa acionamento, QNH 1013, chame para o táxi, no 394. 1013, autorizado, vou chamar para o táxi, no 394. 1924 para o táxi, 145 a bordo, 3 horas e 5, alternando Salvador. Está livre, táxi, à sua direita, contornando a ilha, após Alfa e Golf, para o ponto de espera da cabeceira 28. Quando pronto, a torre em 183 para a decolagem, QNH 1013. Tenha um bom voo, uma boa tarde, grato pela espera, o gol no 924. Contorno na ilha, Alfa Golf para o ponto de espera 28, quando pronto, 283, obrigado, boa tarde. 3566, após o táxi do gol, que está a sua retaguarda, está livre o seu push no portão 4, chame para o táxi. Está chamando para o táxi, está 3566. Solo, Salvador, está 3661. 3661, prossiga. O 10, puxa acionar. Ok, vai aguardar um instante, ok? A aeronave da Gol vai puxar no 11. Aguarde um instante, o TAM 3661. Ok. Oscar, Oscar Juliette, autorizado a ingressar na pista 17. Reporte alinhado e pronto. Som do centro. 4089, mantém pronto. O 089 autorizado pro Adeude, sobe restrito a 340. Pro Adeude, restrito 340, azul 409. Gol no 806 após a passagem do Oxanera, Aline mantém na 28. Aline mantém o 806 após o Web. Tá livre o táxi via Juliette, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28. Ajustado 1013, quando pronto a torre 183 para a decolagem. Tem um bom voo, uma boa tarde, gol no 600. Juliette Alfa Golf, ponte pé 28, 183 quando pronto, 1013. Bom trabalho, 600. Posição e chame o solo 121 decimal 9. Temperar à esquerda e manter a posição 219 decimal solo 61-6320. Correto. Azul 4089, chama Centro Recife. Frequência 1288, alterna 1264. 288, alterna 264, Azul 4089, muito obrigado. Tá. Afirmativo, vai dar passagem. Ok, após o seu ingresso na Alfa, Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Positivo, após a aeronave, então Alfa, Kilo, pátio 3, vai chamar para ingresso no pátio 6320. O gol no 600 vai ingressar na Alfa, manter a posição antes da Taxiway Kilo, devido à aeronave da Ocean Air, que vai taxiar em sentido contrário até a mesma Taxiway. Gente, ingressa na Alfa, mantém a Taxiway Kilo 600. Estado no 0 no 3, o X está passeando. 208, Salvador. Para o táxi, gol 394, 111 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando cabinas. Gol no 394, vai seguir via Juliette Alfa e chamar antes da Taxiway Kilo, ok? Juliette Alfa, chamar antes da Kilo, gol 394. Paulo Salvador, TAM 3566 para o táxi, alterna Recife, 182 a bordo, 2 horas e 40 autonomia. O TAM 3566 inicialmente contorna essa ilha à sua direita, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave da Gol e da Oceanair, ok? Antes da Juliette, TAM 3566. Liberado então para o Oceanair 320 Alfa, né? Afirmativo, vai ingressar na Alfa e Kilo, chame para ingresso no pátio principal, ok? Positivo, Alfa e Kilo vai chamar para ingresso, 6320. Tá, 3661 não pode iniciar, J10. Afirmativo, 3661 não está livre iniciar, chame para o táxi. Para brigar. Agora tem condições, vai iniciar, 806. Positivo. Para ingresso no pátio 3, 6320. A livre ingresso no pátio 3, cruzando o pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, o Xanei 6320. Maná 6320. 34, alinha e mantém na pista 28. Alinha e mantém na 28, 3234. Ingressando agora na Alfa, ok? O senhor é o número 3 para o ponto de espera da 28. Quando lá, a torre em 183 para a decolagem, tem um voo, uma boa tarde. 3566. Gente, atrás da aeronave da Varig, então 3566. Coro 600, está livre, prosseguir na Alfa até a Taxiway Golf. Quando lá, pronto para a decolagem, a torre 183, bom voo, boa tarde. Para o ponto de espera via Alfa, 600, boa tarde. Goro 394, tá livre, prosseguir aí na Alfa até a Taxiway Golf. Quando lá, pronto para decolar, chame a torre 183. Tem um voo, uma boa tarde. Cruzado via Alfa até Golf, ponto de espera 283, 394. Obrigado, boa tarde. Controle, o gol no 806, Aron, Berlim, boa. 806, código 5511, aguarde identificação radar. Ok, 5511. Ingresso no pátio principal, Xanã 6320. Está livre ingresso para a remota 13, o Xanã 6320, grato pela espera. Aham. Remota 13, está sim. 6320. Capa 208, prossiga. Tá 3834, autorizado decolar da pista 28, vento é de 230 graus com 8 nós. 8-3-4, pela direita na proa 230, intercepta a final da 28. Direita 230, interceptar 282, o S para passear. Controle 806, desvio esquerda, proa 355 por 10 milhas. 10806. Foi golfe ao ponto de espera da 28. Ajustado no 0, no 3, quando pronto a torre em 183 para a decolagem. Eu movou e uma boa tarde para 3661, grato pela espera. Patiuno, Juliette, Alfa Golf, após o Oxané, tá, 3661, 183, ponto de espera. Obrigado, bom dia. S600. Não. O 6721 tem condições de alinhar e manter imediato? Afirmativo, 6721. Autorizado, agilize as manobras, aguarde para decolar assim que autorizado, 6721. Ali mantendo 28, mais o WebJet 672. Pode 3834, decolou aos 03, chame o controle 119.8. 19.8. Só um instante, rumba 26. 4. 3834, contato radar, sobe restrita ao 040. Afirmativo, 040. Falou, Salvador, gol 1333, boa tarde. O gol 1333, boa tarde, aguarde Congonhas, qual nível? 380. 38, coordenação, aguarde. Bomba 26 é o solo? Ok, operando instrumento com 700 pés de teto e 3.000 de visibilidade, ok? A pronta cópia, Rumba 26? Rumba 26 para o...